precisar, você pode ter um ingresso no 7. Zuno 44, chama agora Recife, 12545, alterna 12685. Obrigado. Number 755 Delta Whiskey on the ground at 43. Your apron is apron 3, right? Autorizado, bicho, pega o funcionamento e ponto táxi 3193. Autorizado, é a porta na porta. Roger, so you're going to vacate the runway in first at your left via Quebec and then going to taxi via Mike and Lima. At Lima you call ground and 121 decimal 9. Alex, hey. A linha qual 17, vento 150 graus, 109. 545-2865. 12685. 2645-2675. 7, portão 8. Decola pista no 7, curva direito, corredor axé, controle 119, decima 8, sino 0153. Certo, 45, pessoas a bordo, aqui no Romeu, acho. Funcionamento táxi 2, 18,62, aqui no Romeu, acho. November 755 Delta Whiskey, maintain position on taxiway Lima. Dado Mike Alpha, frequência livre, coordenação local, chama retorno. Passando de pronto no 7. Do Salvador, corredor axé. Gente, autorizado, estamos do Salvador. Decolando pista no 7, curva esquerda, corredor forte no meu pé, controle 119, décima 8, sino 0171, Índia 99. Tá, 3193 tem estimado para o táxi. 3193 tem estimado para o táxi. Agora, senhor, tá pronto. Estamos com 173, eu estou na linha de 3 horas e 40, na ativa Guarulhos. autorizado o táxi via 4 Juliet Alfa, ponte para a torre 198, só 612, que negava em 12, então 3193. Ok, então autorizado táxi Juliet Alfa, ponte para a torre 319. O Indy número 9, confirmando 2 a bordo no pátio 4, estacionamento táxi 218612. Leão 42, autoriza o acionamento na posição e a gente está aguardando a autorização de pushback? Livre acionamento. Aguardando o push, Leão 142. 42, obrigado. November 755, Delta Whisky, approve taxi to April 3. Approve taxi April 1 to April 3. November 755, Delta Whisky. Seguro, Charlie, sei. Pereira, confirmar para o Romeu Charlie, sei, autorizado por seguro. Qual foi o ideal por seguro? 215. 2, táxi reta agora autorizado, deixa eu acionar, é para o táxi. Ah, livre puxa após o Charlie 172, eu acho, na minha 1142. Autorizado 065, pro direto, Porto Seguro. Última na pousa, ao Savo. 1800, Porto Seguro, ao meu Charlie Queen. Copiado, meu Charlie Queen, escuta. Controle, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mil pés no corredor Axé, é, confirmando o chino. Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, sim, Oscar. Autoriza direto na proa de Borra, acender para 2.500 pés, meu? 2.500 autorizado direto. Grato, Romeu Oscar. Ponte espera da 1.0, pronto, da 3.1.9. 3.1.9.3, ali em decola, pista 1.0, vento no 0 graus, 1.3.9. Mano, corredor forte? Ok, off teu Juliette, Salvador, Salvador, tá autorizado, 1.000 pés. Decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 119, decimal 8, aciona 0151. O Juliette tá correto, confirmando os abortos, pode quatro, acionamento táxi 2.2.8.6.2. É 142, você mantém em posição ou o tráfego já passou na reta guarda? Já passou, você tá livre, puxa, campo táxi. Ok, obrigado. Station to Marshall on the apron. Send by. Okay, no, he's over there. He's just started waving, so there's a Marshall there. He's up here. Alfa do Juliette, ela tá corrigindo. Chama pra ingresso 17. Vai ser o número 2 seguindo o Índio da Vimeral. Autorizado, se tiver que funcionar, porta 62, 13. 9-3. Bravo, Porto Seguro, tá autorizado. Confirmando o nível? Sim, tá autorizado, Porto Seguro, entre os pés. Agora, pistola 7, cor direita, prossegue litoral sul, entra ao sul, controle 119, decimal 8, acena 0271. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponte para Dona 0 Torre, 118, decimal 612, Kenny Homem 12, o Oxenema 142. Ângue Bravo confirma pessoas a bordo e autonomia. Acionamento de táxi, Torre 18612, do Ângue Bravo. Salvador, Batalha, Cena 63, estou para Foto, Guarulhos, informação. 315, Guarulhos, 360, estou autorizado. E Upper, Whisky 50, da cola pista no zero com curva direita, saída da Euleda, após BDF, controle 119, decimal 8, aciona 5524. Cena 63, 15, autorizado, 360, via Upper, Whisky 50, da cola pela 10, curva direita. Israel, Leda e Bidev. Controle 198, sessão da 5524. Tá correto, 6315. Taxi, Oxenaia 6213, com o POB 5242, autonomia de 4 horas, alterna 4. 6213 da Oxeneta, autorizado táxi, Juliette Alfa, ponte para Dona 0 Torre, 118, decimal 612, que negar 1012. Obrigado, capturam 7 indo no número alfa, 1012 no altímetro, no 0 no 2. A Lima tem captura 1-0, Xené 62, 1-3. Xené 6142 ao 59 decola, 109-8 ao controle. Bom voo. 19-8, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, o Xené 6142. Boa tarde, 42, 4350, vigilância. 4350, 6142. Xené 62 no 3, o vento 140 graus com 11,9, livre decolagem, pressão no 0. Tive tem livre decolagem, pressão no 7, 140 com 11 ao vento, ainda no November Alpha. 5-1. Receção 25-3, 1-3. Boa tarde, 26, desce via chegada Mari, nível 050. Via Mari, 050. Liberado velocidade ou mantém? Desce na chegada Mari, liberado velocidade. Ok, liberado. Altímetro no 0 no 2. Autorizado 085, Romeu Charlex, vem. Capture 17. Oxane 62, 1-3, decolado ao 02. Chama agora o controle 398, bom voo. Obrigado, bom dia. Xené 6213, controle Salvador, sem identificação. Dentro ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto BDEV. 360 da EL, Leda BDEV. Andrew 154, qualquer dentro, descendo para o level 060, clear minor arrival, altimeter 101. Salvador, Vitor Kilo. Índia Bravo da presente, tem condições de já decolar com a proa do farol Tapuã? Tipo 140 com 11, da presente farol Tapuã, o... Pega o Índia Bravo, só informando o Charlie 150, cruzando agora o campo. Afirmativo, Tango Índia Bravo, decolado ao 03, pro do farol Tapuã, aguarda transferência, por gentileza. Aguarda. 8807, controle Salvador, sem identificação. Pressão nível 070 na chegada a Bonfim. Altímetro no 012. Tá 3193, controle. Salvador, uma boa tarde. Azul 4065, informação Quebec 360 para Campinas. Firmar na sua decolagem. O vento 160 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão 7, Alfa Victor Juliette. 4065 Campinas, 360 autorizado, PZ Zulu 16 até Belo Horizonte. Após, vai prosseguir conforme o plano de voo. Decolodão no 0 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5545, controle 119.8. Autorizado 360 Campinas, decolada 10, curva esquerda, terceira da El. Após Leda, após Bridge. Após Zulu no meio, Bravo até Zulu, Zanetti. 5545 Transponder, 198 controle, Azul 4065. Segue no corredor Axé, aguardando o Cogino. No corredor Forte, aguardando transferência, ainda November Alpha. No corredor Forte, aguardando transferência, ainda November Alpha. Litoral Porto Seguro. Direto Pirassununga, para Papai India Romeu e apoio direto Mendes. E só confirmando curva à direita após a decolagem. Ok, curva à direita então. Correto, direita, Brava da Zulu, Zanetti, Pira, obrigado. 2:30 e Léo, mais uma hora e 30. Certo. Romeu Oscar, frequência livre fora coordenação local, vai tentar para trás do Papatão Vitor e Juliette, retornando de Cairu a 1.500 pés. Alfa Victor Juliette, decolado aos 06. Autorizado curva esquerda, o cruzamento do campo. Da presente pro de buraquinho, o Alfa Victor Juliette. Autorizado curva esquerda, na presente pro de buraquinho, Alfa Victor Juliette. Controle Salvador, mantenha condições de ordem, corredor forte, altímetro no 012. Xané 1142, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 2545, alternativa 1.285, obrigado, boa. Oxanay 6320 autorizado a final do procedimento elétrico suíte, essa para 2.000 pés, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. 2.000, vai reporte estabilizado, né? W1 54, clear fly direct to Tuna, descent to 3000 feet, altímetro 01012. Experimenting 3000, fly direct to Tuna, descent 3154. Afirmativo, mantenha a presença de pro aguardando transferência, Alfa Vitor Juliette. Mantenha a presença por aqui, aguardando transferência, Alfa Vitor Juliette. Como ainda não vem mal, só confirmado por quantas milhas vai se afastar de Salvador? Ainda não vem o controle. Quantas milhas vai se afastar de Salvador? O Alfa Victor Juliette transfere agora o controle 198. Mostrando para o controle 198, Alfa Victor Juliette até a próxima. Até a volta. Vamos lá, também deu a Índia Bravo, controle. Meu Tango Índia Bravo, controle Salvador. Sente autorizado, um no meu pé, exagero, Tango Índia Bravo, frequência livre para coordenação local. Ao ingressar na terminal GEL, chamo mesmo na frequência 120 decimal 1. Vitor Juliette, controle de Salvador, mantendo condições de drive no corredor forte, altímetro no 012, atentando para tráfego do Papa Romeo Índia, November Alpha, também a 1.000 no meu pé, no corredor forte, se afastando aproximadamente 20 milhas de Salvador. Paciente, o Alfa Vitor Juliette do tráfego, mantém na escuta do controle, Alfa, no, Alfa Vitor Juliette. Papa Tango Romeo Charlie X-Ray, serviço radar encerrado 5, 7 milhas sudoeste de Salvador, mantenha condições usuais, chama o controle Ilhéus 120 decimal 1. Papa Tango Romeo Charlie X-Ray, qual foi o controle? Chanel 62, 326. Chanel 326, chama agora a torre 118, decimal 6 dúzia. Torre 186. Controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4710. Informação que é passa para o Pantanal 4710, controle Salvador, acena identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro no 012. Gol 1807, desça para 4 mil pés, altímetro 1012. 4 mil pés, 1012, 1807. Controle Salvador, 731, 92, 170.